Aleluia. Louvado ao meu Senhor, meu Criador. Glória a Deus. Abre o olho, irmão. Você bateu na cara do seu pai, na cara da sua mãe. Eu também já bati. Cada tapa, cada atraso, todo o sentimento de ele, tudo isso veio pra mim em dobro. Os parceiros do mundão não me deram nada. Abre o olho, que a serpente quis, ela conseguiu. Ofereceu e induziu a fruta proibida pra Eva. É por isso que tem uma pá de Eva por aí só no disse-me disse, abraçando as ideias erradas, matando os pais, engravidando só pra satisfazer a vontade da carne. É difícil, né? Mas é desse jeito. Caim. Caim matou seu irmão por inveja. Ganha fita. Esse foi o primeiro homicídio. Absalão, o filho do rei Davi, se prostituiu com sua própria irmã. Ela foi forçada enquanto seu pai comia desapercebido com seus primogênitos. O diabo é nosso inimigo. É cabuloso. O salário do pecado é a morte. Tudo tem seu preço. Você tem que pagar pra comer, pra se vestir, até pra sorrir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo tem seu preço. Jesus pagou um preço por você. O homem é limitado. O homem dependerá sempre de um outro coração que o ame. Mas Jesus não esperou ser amado por você para te amar. Ele te ama, ontem, hoje e sempre. Mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como ele é. Puro, manso e verdadeiro. Anistia. Verdade e compromisso. Salve, salve ao Rei dos Reis. O mediador e pacificador entre as nações. É desse jeito.